um swingão. Vem, vem, vem, vem. Que swing é esse? Pra tocar em seu paredão. Comigo, vem. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, os juízes que é liberado. Fim de semana, eu tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, o juiz que vem. Mas o que tem pra hoje é festa open bar. Elas bebem a gente, elas pedem a gente. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra ser. Elas bebem a gente, elas bebem a gente. A morena tá louquinha, e agora vai, agora vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Oi! Senta, senta. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. É agora, hein? Eu disse, ei, novinha, já pode passar no zap. Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. Ei, novinha, já pode passar no zap. Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. E o que tem pra hoje é festa open bar. Elas bebem a gente, elas pedem a gente. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra ser. Elas pedem a gente, elas pedem a gente. A novinha, é agora, é agora, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Tá no chão? Senta, senta, senta. É pra tocar no paredão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Portal do Arrocha. De semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, o juiz que é liber. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, o juiz que é liber. E o que tem pra hoje, joga pra cima. E elas bebem a gente, elas pedem a gente. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar. Elas pedem a gente, elas bebem a gente. A louquinha tá pedindo, e agora vai, é agora. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Olha o raga, vai, olha o raga. Senta, senta, senta, oi. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vem, novinha, vem. E o que tem pra hoje é festa open bar. Elas bebem a gente,